Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. Roger, ready to move out. Salve, salve nerds e CDFs de toda a galáxia! Estamos aqui para a gravação do primeiro podcast que promete revolucionar a blogosfera brasileira. E o objetivo desse podcast é conversar e debater a respeito dos temas lançados pela equipe organizadora do Desafio do Conhecimento ITS. E o primeiro tema foi profissão. Vou apresentar rapidinho a equipe Unidos pelo Conhecimento e logo logo a gente vai dar início ao podcast. A gente está aqui com a participação do Felipe, o nerd. Alô galera, aqui quem fala é o Felipe. Queremos agradecer a todos pela visita aqui ao nosso blog e a todos os ouvintes e internautas que estão participando também. Contamos também com a participação de Juliana Mendes, a executora das ideias. Oi gente, aqui é a Juliana, é um prazer imenso estar fazendo parte dessa equipe e estar aqui nesse programa com todos vocês ouvintes. E Maísa, o cérebro da equipe. E aí galera, aqui é a Maísa, muito prazer, espero que vocês aprovem nosso podcast. Quero mandar um beijo pro Ricardo Chicuta. Já vocês vão entender o porquê de mandar um beijo para o Ricardo Chicuta. Como eu falei, a proposta lançada pela equipe organizadora foi profissão. Já escolheu a sua? Já parou para pensar? Então no nosso post, na nossa postagem escrita, você pode ler e analisar, fazer a sua análise pessoal. E a gente também resolveu gravar esse podcast, que conta com a participação da professora Franciele Martins, professora formada em Geografia pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, que vai nos ajudar, vai nos dar conselhos que vão nos ajudar na hora de tomar a nossa decisão. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse podcast junto com a equipe Unidos pelo Conhecimento. Espero que minha participação ajude a escolha aí no final do ano para a galera inteira. É isso aí, a gente vai fazer a leitura dos comentários que rolaram aqui no blog durante a semana e depois a gente vai dar início à nossa conversa amigável e descontraída a respeito do tema. Então galera, aqui quem fala é o Felipe e vamos começar as citações sobre os comentários recebidos durante a semana. Começando então pelo comentário da Felícia. Ela está nos parabenizando pela nossa ótima iniciativa, assim como de todos os outros blogs, e também pela nossa criatividade. Diz que vai ficar torcendo pela gente. Um grande beijo para a Felícia e um abraço e continue comentando. Uma pessoa que não se identificou nos desejou uma boa sorte e lembrando que devemos evitar comentários anônimos. Devemos sempre deixar a nossa identidade. Isso será uma grande ajuda. Então, mais um comentário aqui recebido. Queremos agradecer também a equipe Introspectiva que vem nos visitar e nos parabenizar por esse excelente trabalho. Então, muito obrigado. O nosso amigo Marcos, representante do blog JH, agradeceu pelos nossos comentários do seu blog e nos desejou uma boa sorte nesse grande desafio. Queremos agradecer também ao nosso amigo Muriel, que veio aqui visitar o nosso blog e deixar seu comentário, dizendo que nós estamos muito preocupados com o nosso futuro e o aprendizado. Isso é muito bom, muito obrigado. E também o Edu, representante da equipe interpessoal, que está retribuindo a nossa visita ao seu blog e também repassou uma dica. E esse concurso nos trará grande conhecimento. Um abraço a você, Edwin, e a toda a sua equipe. Então, agora sim, vamos descobrir por que aquele beijinho polêmico da Maísa para o Ricardo Chicuta. Então, na verdade, Chicuta visitou o nosso blog e deixou um comentário que eu vou declamar agora. Tem que escolher um? É isso? Eu fico com a Maísa. É isso aí, Maísa arrasando corações. Também a Helena, representante do New Online Magazine, que retribuiu a nossa visita e nos desejou boa sorte. Muito obrigada, Helena, e boa sorte para vocês também. Tudo de bom. Então, recebemos também a visita da equipe Gambiarra Esperta, aqui representado por nosso amigo Jefferson. Então, gostaria de agradecer, em nome da sua equipe, a nossa visita à equipe dele e os comentários também. Nós desejamos boa sorte a vocês também. Valeu! Fabiano, representante da equipe O Pasquim, nos agradece pelas nossas boas-vindas e nos deseja tudo de bom e sucesso. Um abraço para você. Então, outra visita que a gente recebeu foi da equipe Além do Etc. Me agradecendo pela visita e pelo comentário e também desejando-nos boas-vindas e que possamos integrar nossos conhecimentos e aprendermos uns com os outros. Assim como vocês, estaremos acompanhando a todos. E valeu, um grande abraço a todos e muito obrigado por todos os comentários. É isso aí, a gente só quer lembrar a todos, né, que o concurso é a oportunidade que nós temos para fazer amizades e obter o conhecimento. O objetivo principal do concurso é incentivar os jovens para que se tornem formadores de opinião. Então nós vamos evitar as críticas destrutivas nos comentários, dizer também à nossa equipe, né, quer dizer que estamos abertos aí a críticas construtivas e sugestões. Os seus comentários vão estar sendo lidos nas próximas edições do podcast. Bom, pessoal, a gente vai para o nosso ponto-chave, né, o ponto crucial do podcast, onde nós vamos tratar sobre o que levar em conta na hora de escolher sua profissão. Por isso é importante que você se faça as perguntas, né? Por que quero essa profissão? Por status? Por remuneração? Por afinidade? O mercado de trabalho necessita e está buscando profissionais nessa área? Após isso, você tome a sua decisão. A gente vai considerar a opinião da professora Franciele, professora formada e pós-graduada em Geografia pela UFSC, como eu já havia falado, que vai nos dar conselhos. O seu exemplo de vida, quando passou por essa fase de indecisão, vai nos ajudar. Olá, professora Franciele. Oi, oi, oi, tudo bom? Então, professora Franciele, na hora de escolher a sua profissão, que fatores lhe ajudaram? Bem, quando eu era aluna, eu sempre gostei da história e da geografia de um modo geral e dos professores também que lecionaram essas matérias para mim. Só que o meu diferencial, aquilo que me fez escolher a profissão, com certeza foi meu professor do terceirão, professor Lima, que me ajudou muito na escolha e é ele que eu agradeço hoje em dia. Então, mais uma vez mostrando que a opinião de profissionais da área é de grande importância. Mas, professora Franciele, conte para nós, você escolheu fazer algo que gosta? Com certeza, eu amo a geografia, eu amo dar aula, é um prazer fazer o que eu faço. É claro que, como toda profissão, existem prós e contras, existem as partes mais fáceis e mais difíceis, mas com certeza lecionar geografia tem bem mais prós do que contras. E professora, além da satisfação pessoal, você escolheu uma área que teve retorno profissionalmente, teve um reconhecimento profissional? Com certeza, todo reconhecimento profissional ele é o resultado do quê? Do profissional que é dedicado e competente, que gosta do que faz. Até porque a gente sabe que o mercado de trabalho está aberto para todo mundo, mas principalmente para aqueles que se destacam. E quem se destaca hoje em dia profissionalmente são as pessoas que amam o que fazem. Bom, professor, a gente percebe que para ter satisfação pessoal e profissional a escolher a sua profissão, é preciso manter os pés no chão. Para finalizar, então, que conselho você daria para os estudantes que estão indecisos? A melhor maneira é pensar numa profissão que tem a ver com o aluno. Por exemplo, gosta do cálculo, vai para a área das ciências exatas, como a engenharia. Gosta da biologia, então vai para a área da saúde. História, geografia, área humana, como por exemplo, direito. Depois, ler a respeito dessas profissões, principalmente conversar com profissionais que já trabalham nessa área e partir para a decisão. Eu mesma, quando estava na parte lá no meu terceirão, acabei conversando com os professores de história e geografia, e acabei decidindo, graças ao professor Lima, como eu já disse, a geografia acabou sendo o meu curso escolhido e hoje estou aí lecionando para toda a galera, inclusive para vocês. Bom, professora Franciele, a gente agradece, ficamos muito contentes com a sua participação. Com certeza a sua experiência de vida vai nos ajudar a tomar as decisões corretas. É isso aí, pessoal, a gente vai finalizando. Então, pessoal, queremos agradecer a todos que visitaram o nosso blog e a gente pede que continuem comentando e dando suas opiniões para sempre melhorar e evoluir cada vez mais o nosso blog. É isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, não percam a próxima edição do podcast. Tchau, galera. Mais uma vez agradecendo aí a participação, agradecendo a equipe Unidos pelo Conhecimento. E lembrando mais uma vez que sempre há tempo de escolher. Se vocês começarem um curso, primeiro semestre, e não gostarem, não pensem duas vezes. Parem, comecem outro, porque amar o que faz é o mais importante. Todo mundo tem que amar a sua profissão. É isso aí, muito obrigado a todos, gostaria de mandar uns abraços, foram as pessoas que nos apoiaram, a Joelma, a coordenadora pedagógica do Colégio Antônio Knaben, a nossa escola, também a dona Tereza, a diretora, também a Cris, que nos ajudou aí em muito, né, nos deu várias opiniões, várias ideias, muito obrigado, ao seu José Albino e ao Edson, que estão cedendo o lugar para a gravação dos podcasts. A gente agradece, um grande abraço para toda a galera que está nos acompanhando. Obrigado e até o próximo podcast. Falou! Your voice.